Tá me ouvindo? Tá me escutando bem? São tantos momentos juntos passados e eu nem sei o que faço. Só sei que tá complicado de entender a vida sua e minha. Por que não analisa? Um amor não acaba assim. E se não for pra ser nós, você que seja feliz. Não quero ser um algoz, nem esperava o fim. E só queria dizer coisas bonitas no quarto pra poder te beijar. Enquanto grita, certo será difícil esquecer. Faz quase um terço que eu vivo com você. A mágica do amor já não funciona, porque perto do fim o romance se vai. O brilho até o trem sai do trilho, mas tudo bem, com desculpas não justificam erros. E o apelo no som, ei, às vezes você pode nem escutar. Mesmo assim vou cantar e será bom lembrar ou negar de quem te ama. Perco o chão, não acho as palavras. Tão triste, eu ando pela sala. Eu perco a hora, mas chego no fim. Eu deixo a porta aberta pra você. Tudo que você pensar, pra mim não vai adiantar. E agora você vem falar, o que foi que eu escolhi esse cara? Tudo que você pensar, pra mim não vai adiantar. E agora você vem falar. Mas deixa eu explicar o porquê dos meus vacilos aqui. Você tem razão. Tô ligado que eu errei. Mas eu tô fazendo o máximo que eu posso, né? Tá me ouvindo? Tá me escutando bem? Você entendeu? Você tem razão, eu tô ligado.